Identificação. ZYL205, emissora em ondas médias da Rádio Planalto, transmitindo de Araguari, Minas Gerais. Cidade situada a 950 metros de altitude com relação ao nível do mar. Emitindo sinais da frequência de 1110 kHz pelo sistema irradiante onidirecional. Rádio Planalto, a rádio importante de Araguari. Acesse o nosso site